quanto tempo eu vivi desenganada, quase sem ter esperanças de voltar pro caminho que me leva para casa, pois eu me perdi. Como cego eu andei na escuridão, e por pouco no abismo eu não caí, pois andava na dureza do meu coração. Foi aí que eu decidi na escuridão, e por pouco no abismo eu não caí, pois andava na dureza do meu coração. Foi aí que eu decidi. Obrigada, Jesus.